Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus, a vida de cada um a todo vapor, as coisas vão acontecendo. Eu sempre aqui num ambiente diferente, sempre num cantinho, conforme meu testemunho, eu não conquistei a minha vida, o meu lar, a minha casa, mas o Senhor Deus tem mostrado a presença dele em toda a minha vida através do Espírito Santo. Impressionante, irmãos. Primeiro, eu aceito o Senhor Jesus, o Espírito Santo entra. Daquele meu testemunho longo, amados, quem escuta as pregações vai conhecendo. A vida inteira os demônios tiveram essa liberdade de vir e se manifestar na minha vida e me perseguirem. E todas as coisas que eu contei para vocês, quando eu aceitei o Senhor Jesus, então, tudo isso parou. Mas por que que eu conto a minha história, meus amados? Nós somos a família eterna. Quando eu digo a minha história, eu, não é para falar de mim, não pode ser. Em Cristo, a primeira coisa que vai morrendo, quer queira ou não queira, é o eu. Vocês conhecem a palavra do Senhor Deus. Eu falo aqui com alegria para dar o testemunho que este pecador, este pregador que é pecador, insistiu no pecado e mesmo assim o Senhor Deus insistiu no perdão. Então, é o que a palavra diz. Eu gosto sempre de lembrar, porque sempre uma pessoa que não conhece a fé pode escutar a pregação. Então, tenham paciência em alguns pontos que são meio repetitivos. Não é. Para quem não sabe ainda, não é aquele falso cristão que diz assim: ah, eu posso pecar, está na palavra, eu sou perdoado. Não, eu estou dando testemunho para vocês que a minha batalha tem sido imensa, imensa, a vida inteira para sair da carne. Mas sair da carne o que que é? Pecado sexual? Não, não somente isso. O pecado, conforme eu tenho testemunhado para vocês, de amar o mundo. É? Sem eu nem mesmo perceber, eu estava desde cedo amando o mundo. É o meu testemunho. Eu vou colocando nas pregações, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Então, a vida inteira, o mundo espiritual se manifestando, até o dia em que eu aceitei o Senhor Jesus, com 51, e depois, no ano de 2020, desce um anjo em carne. Em carne. Aquele anjo, amados, ele aponta para mim e diz que não, não, não, não. E a partir dali, diferente do que muitos possam pensar, na aparência eu piorei. E se eu permanecesse do jeito que eu estava, não só na aparência, como no interior, em tudo, eu pequei, eu errei, entrei em parafuso e até hoje estou sem chão. Vou morrer sem chão, a menos que haja o arrebatamento, né, amados? Mas nós vamos passar pela primeira morte. É o que parece. Se o Senhor Jesus voltar antes, glórias ao Pai, glórias ao Filho. O título desta pregação se chama Não Temas. E o texto principal está em Lucas 7, versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amados, nós cristãos somos todos assim. É claro que cada um tem um testemunho diferente, porque são vidas diferentes, mas a palavra é a mesma, o zelo, a presença e o Deus é o mesmo. Para mim, descer um anjo, eu conto a verdade. O que que é igual para mim e para vocês? Que nós contamos a verdade. A minha vida inteira perseguida por demônios. Eu conto a verdade. Vocês também, onde que eu contei a verdade? Dizendo uma coisa tão absurda que quase ninguém acredita. Quase ninguém também é um absurdo dizer isso, né, amados? Porque começa que muitas seitas trabalham com demônios, eles sabem que os demônios existem. E nós cristãos sabemos também. Mas muitos aí vão dizer, como eu tenho passado vergonha a vida inteira, que esse daí ó, não quer nada com nada, né? Então, um exemplo bem claro Eu gosto de falar às vezes, eu não tenho vergonha. Que na minha cidade eu passei uns 30 anos sem conseguir nada, uma cidade pequena, sem mar, sem nada, sem shopping center. Hoje faz tempo, tem um mini shopping. Mas eu tenho a minha casinha de praia em Florianópolis, uma cidade internacional com hipermercados, com mais de 40 praias, uma ilha maravilhosa, cheia de oportunidades. Até hoje eu tenho a minha casinha lá, pobrinha e tudo, e lá mora o meu irmão. Eu podia ter usufruído da praia, uma casa que está a 15 minutos da praia, a pé. Se eu correr, eu chego em 5 minutos. Numa praia internacional. Se eu fosse empacotador de supermercado, vendedor de pipoca, de cachorro-quente, qualquer coisa lá, eu seria feliz. Mas por motivos pessoais eu fiquei aqui na minha cidade. Então, muitos ainda pensam, olha, aquele lá não quer nada com nada. Essa história aí que ele não pode dormir e não sei o quê, é mentira. Então, isso eu coloco para vocês, que a vida de vocês é igual, nós somos irmãos. É a perseguição. Se não é a perseguição dos homens, é a perseguição no mundo espiritual. E se tem a perseguição no mundo espiritual, tem também a perseguição dos homens. Só que muitas vezes os irmãos não percebem. Porque toda a humanidade é movida pelo mundo espiritual, ou por demônios, ou pelo Espírito Santo. Então, amados, eu dou esse exemplo que eu tenho a minha casinha lá. Há mais de 30 anos, eu podia estar lá. É, quem diz que eu estou mentindo, então se é para mentir, se eu não quero trabalhar, se eu sou fraco, se eu quero ficar num quarto, né? Aqui nesta cidade pequena que não tem nada, sem dinheiro, sem poder, sem nada, por motivos pessoais, eu fico, mas não é pelo que penso. Então, inclusive a minha mãe, ela a vida inteira eu só visitei uma vez por ano, um sofrimento grande eu tenho. Ela está em Florianópolis. E hoje ela está ficando débil. Ela esperava que eu fosse ficar com ela, na idade avançada dela. Glórias ao Senhor Deus que o nosso Pai permitiu que ela tivesse tudo. Está sendo muito bem cuidada pelos meus irmãos e tudo. Mas é a minha vida pessoal. Diferente de muitas pessoas que falam com rancor, não se meta na minha vida pessoal. O cristão muitas vezes fala alguma coisa da vida pessoal para que vocês saibam que a vida do cristão é uma batalha. É uma batalha espiritual. Enquanto o mundo olha, nem os irmãos vão entender se eu não explicar completamente. Mas por que, pregador, tu ficou aí nessa cidade? É verdade. E quando eu me separei, quando era bem novo, 20 e poucos anos, eu fui para os Estados Unidos passear. E lá, para vocês terem uma ideia, uma americana, tantos anos atrás, se apaixonou por mim. E eu, em vez de dizer sim, era uma irmã em Cristo, deve estar bem velhinha. Olha, se eu achasse essa irmã hoje, eu casava com ela. Mas eu teria que sair do Brasil, né? Então, hoje, eu lembro daquilo lá atrás, quantas oportunidades eu tive. A minha vida, o testemunho é tão longo que eu dou uma pincelada e mesmo assim se alonga 5 ou 10 minutos. Um dia eu gravarei o testemunho completo das coisas que o Senhor Deus permitiu e que o Senhor Deus fez na minha vida de modo espiritual, amados. Eu coloco tudo isso para vocês, para que vocês lembrem, olha, esse pregador não pôde ter nada. Vocês lembram de Jó? É. A minha vida não foi como Jó, mas o Senhor Deus permitiu essas coisas para me mostrar as riquezas de cima. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, o Espírito Santo me contou tintim por tintim, a vida inteira o Senhor Deus esteve presente, me dando livramento. Para quê? Para que quando eu chegasse aos 51 anos de idade, eu aceitasse o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, amados, o título desta pregação é Não Temas, para que nós entendamos que o nosso Deus é o Senhor, mas não somente no sentido de reconhecermos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode fazer tudo. Sim, nesse sentido também, mas nós temos o pecado, sim, de ficar pensando que o nosso Deus é Pai, ponto final, e Ele vai fazer tudo agora. E eu estou lhes dando o testemunho de que a vida inteira o Senhor Deus fez na minha vida. Mas Ele fez riquezas espirituais para que Ele depois pudesse me mostrar. Então hoje, o Senhor Deus me mostra muitos e muitos eventos em que Ele esteve presente. Tanto é que até hoje eu não gravei. Não gravei o testemunho, que eu chamo testemunho do anjo, né? Mas não é. É da minha vida inteira. Desde os 4 anos de idade, com a presença do Criador, irmãos, é forte. Então, quando eu achava que eu vinha me arrastando a vida inteira, eu lembro de vários eventos que eu sempre fui humilhado. Isso é para vocês verem a vida de vocês, para nós lembrarmos também que, olha, nós chegamos a lamentar. Eu lamento muito assim, logo esqueço, mas eu lamento. Se eu não lamentasse, eu não teria como refletir, como pensar. O Senhor Deus colocou tudo isso em mim. E no tempo certo, o Senhor Deus vai colocando alegria, alegria, alegria. Mas por quê? Porque eu pedi. Pedi e recebereis. E pedi o quê? As coisas de cima, né, irmãos? Então vocês vão chegar em tempos de angústia, como eu cheguei, e como virão mais ainda, né? Porque não adianta. Crer no Senhor Jesus, todos os nossos amados irmãos que pregam a verdade, começam dizendo que o Senhor Jesus falou: olha, se ele foi perseguido, nós vamos ser também. Crendo no Senhor Jesus, hoje mesmo eu assisti um amado irmão, estava explicando, que o Senhor Jesus nos pescou. É o irmão César Cavalcante, parece que foi. É. O Senhor Jesus nos pescou. O que que é isso? Ele tirou o peixe do mar. O que que acontece quando o peixe sai do mar? Ele morre. E muitos irmãos ainda estão como eu também. Mas eu peço ao Senhor Deus, de vez em quando choro, às vezes olho um casamento cristão, choro. Aí o outro pode dizer assim: eu mesmo falo comigo, ah, é, tá chorando agora com o casamento cristão, depois de tudo que tu fez, né? Agora passou, passou, mas não adianta, é a verdade. Às vezes eu olho um casamento cristão, mas acabou, né? Por quê, amados? Porque a palavra é verdadeira. Tudo que é de Deus, quando a gente olha, lá no fundo do coração vem arrependimento e vem alegria. E vem cada vez mais arrependimento. Então, quando eu olho um casamento, não é. Muita gente vai pensar que é só por causa do casamento. Não, quem é cristão sabe o que é Efésios 5. O casamento cristão é a coisa mais linda que existe na face da terra. É a imagem do noivo com a noiva. Eu, tantas vezes que eu li Efésios 5 e pensei nisso, que Cristo é o nosso noivo, nós somos a igreja. Então, se eu olho um casamento cristão, já era. Não adianta, eu não quero pensar se eu mereço, se eu não mereço, se eu vou ter, se não vou ter. Eu não fico pensando que vou casar, não penso que não vou casar. Acabou tudo, fica só um lamento ali, um choro. Começa a cair lágrima e eu olho aquele casamento ali. Às vezes eu não consigo ir até o final. Mas a verdade, amados, é que nós somos a igreja e o noivo virá. É, essa é a verdade. Então, seja eu, seja tu, casado, não casado, seja aquele que é eunuco, seja quem for, seja o que não quer casar, seja quem for, o nosso noivo, ele vai casar com a gente, ele está preparando a noiva. Ele está adornando aqueles que creem com as pérolas preciosas da palavra. É por isso que quando a gente clama, quando a gente pede os tesouros de cima, o Senhor derrama. O Senhor começa a preencher as nossas almas com a alegria do Espírito Santo. E essa alegria vai sobrepondo as tristezas. Então, amados, esta pregação, ela se chama Não Temas, para nós entendermos um pouquinho mais do que significa não temas. Não é bater a mão no peito e dizer: olha, o Criador, o Eterno, meu Pai, agora não se mete comigo, né? Não tem irmão assim? Tem irmão que chega a gritar, né? Chega a levantar essa bandeira falsa, que é verdade. É verdade, é isso aí, mas o princípio da nossa fé é humildade, né? O Senhor Jesus, ele veio humilde até o final, humilde até se entregar, né, na cruz. Porque a humildade é característica do nosso Senhor simplesmente pelo fato de que ele tem esses valores eternos. Mas por que que a humildade está assim lado a lado com o amor, com a felicidade, com a paz? A humildade não seria fraqueza, né? Porque nesse mundo é guerra, eu quero mais, eu posso, A humildade, ela vem daquele que é o eterno. É um valor eterno. Mas por quê? Por que que o Senhor Jesus nos mostrou que ele, sendo Deus, ele veio humilde? Porque ele tem tudo. É simples. Porque ele tem tudo. E porque o maior valor de todos, que é a essência do nosso Deus, é o amor. Então, o que que acontece? Ele não poderia impor, ele não poderia descer como um imperador, dizendo: olha, eu vou dar riquezas para vocês, eu vou dar tudo. Se não aceitar, vão tudo para o inferno. Pelo contrário, ele veio quase que rastejando, chegou a lavar os pés dos discípulos pouco antes de ser crucificado. E não veio para lançar ninguém no inferno, não, pelo contrário, veio para avisar que foi feito assim, que tem aquele abismo lá. E ele não quer que a pessoa vá para o inferno. E veio quase que implorando, né? Peçam e vocês vão receber. Vocês conhecem a palavra. Toda a Bíblia Sagrada fala de um Deus amoroso que ele olha para nós e vê que nós estamos rastejando aqui embaixo. Muitos pensam que não, né? Na soberba, com suas profissões, com suas rotinas, vão buscando simplesmente mais um dia, né? É acordar, é tocar ficha, é aquela coisa que parece bonita, mas não é. Até que o Senhor Deus chama, os salvos foram chamados. Até que aquilo desanda. E aquilo ali é o ponto de transição, eu gosto de chamar. Porque a nossa fé, diferente das outras fés, não é ponto de mutação. Eu assisti um filme lindo, lindo, lindo, antigo. É complicado para alguns, mas muito lindo, porém falso, entre aspas. Por quê? Ele é falso e não é. Na realidade, é que ele tem meias verdades. Esse filme Ponto de Mutação, ele fala a verdade. Ele fala das coisas que vão se transformando, que chega num ponto que acontecem as coisas e tudo. O homem busca esse ponto de mutação, mas é que o homem, sem Deus, ele só conhece esse plano. De que adianta descobrir que um dia eu posso fazer coisas maravilhosas? Até o Senhor Jesus disse que nós faríamos mais do que ele fez, porque ele teve que voltar para o Pai. Ele ficou pouco tempo na Terra, né? Então, as coisas que o Senhor Deus fez na Terra, ele disse que nós faríamos mais. Então, vai haver um dia aí, não sei se perto do dia do Senhor, não sei, que nós vai ter gente curando, ressuscitando. Vão acontecer coisas assim. Isso é maravilhoso. Agora, de que adianta saber disso sem Cristo? Aqueles que não aceitaram estão buscando ponto de mutação. E a fé no Senhor Jesus não busca ponto de mutação. Não busca ser melhor do que os outros. Não busca, olha, eu conheço o mundo espiritual agora, eu tenho mais poder do que o outro e não sei o quê. Não busca isso. A fé do Senhor Jesus busca transição, transitar, sair desta dimensão e ir para outra dimensão. Isso é mais do que mutação, porque nós sabemos, ao chegar lá, nós receberemos um corpo glorificado e viveremos na glória do Senhor Jesus. Nós viveremos no plano perfeito, nas moradas que o Cristo foi preparar. Isso é mais do que mutação. Isso é transição de um estado para o outro. É o nascimento da água e do Espírito, todo esse processo. E depois a glorificação. Vocês conhecem a palavra? Em algum ponto da vida do crente, o Criador, ele fez aquilo ali desandar, né? O Criador deu uma chacoalhada na vida do crente para que ele perceba: olha, tu tá vendo o mundo espiritual, olha o que está acontecendo. E aí, naquele momento, o Criador cria as condições para que o crente diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. O Senhor conheceu as almas, diz a palavra, desde o útero lá conheceu. Depois que o Senhor conheceu uma alma, ele predestinou para serem as almas conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, no momento da tua vida, o Senhor Deus chacoalhou a tua alma, ele permitiu que a tua visão espiritual se abrisse e tu pudesse ver a verdade e dissesse: Senhor Jesus, a partir de hoje eu creio somente em ti. Porque ele conheceu a tua alma. Ele guiou a tua alma, predestinou e depois te chamou. Não é porque a gente disse sim somente. Não, é porque o Senhor Deus permitiu tudo isso. E depois que o Senhor Deus chamou, o que que ele faz? ele nos justifica. A partir do momento que a gente diz sim, nós somos santos perante o Criador. Pode aí cair no chão, pode pecar, pode se arrebentar. Quem é cristão, quem está salvo, não faz isso para brincar. É o processo de santificação, é o processo de busca. E aí clama, ora, e o Espírito Santo fala, fala alto, eu tenho dado testemunho para vocês, irmãos, o Espírito Santo falando para mim, e mostrando os textos, e mostrando sinais de que eu estou perdoado, de que o Senhor Deus é meu Pai. O Senhor Deus me dizendo por A mais B mais C até Z que não temas, não temas. Agora, se não vigiar, o que que vai acontecer com a tua alma? O que aconteceu com a minha? Tu vai sofrer mais. Já é sofrimento na terra, tu vai sofrer mais ainda. Não vigiou. Tu sabe que os demônios estão te olhando. Tu sabe que quando tu peca, tu abre uma janela para eles virem, para estragar a tua vida. E o cientista aqui, né? O irmão de vocês que vos fala, tem dado testemunho como eu fui teimoso. Por quê, irmãos? Porque aos 4 anos começou todo aquele meu testemunho que vocês conhecem. Eu, com 6 anos, eu estava lendo livros de vendas, de filosofia, de psicologia, de coisa oriental, de seitas. Tudo isso que é bonito não serve para nada. E eu tive essa sede de buscar, buscar, buscar, uma obsessão. Os cursos que eu fiz, e por fora, por conta própria. E aí acontece que isso se tornou um vício, uma obsessão. Teimoso, né? Por isso, então, eu vim me arrastando. Quem olha para mim diz assim: tu não tá te arrastando coisa nenhuma, é porque não sabe da história, não sabe o sofrimento da alma. Eu tive uma infância maravilhosa, espetacular, mas lá o Espírito Santo me mostrou, já estavam os demônios assediando a criança. Depois de Porto Alegre, eu tive também uma segunda infância, adolescência, vamos dizer, no Rio de Janeiro. E lá então o que tinha de demônios, amados irmãos. E então, desde pequeno eles já vinham me perseguindo. Quando eu atingi os 18 anos de idade, coloquei para vocês uma vez, o meu primeiro erro foi sair do exército. Eles me queriam lá, eu teria uma carreira. Depois eu tive várias oportunidades de ficar milionário, enfim. E de lá para cá eu vim me arrastando. Até nos Estados Unidos eu poderia ter casado novo. Era só ficar lá e aceitar o convite. Então, amados, comparem esse testemunho com a vida de vocês. O Senhor Deus, ele veio olhando as nossas vidas e ele conhece aquela alma e num determinado momento ele vai chamar. O Senhor Deus não chama uma alma que não pode ser salva. Não chama. E aí nós entramos nesse título, não temas. Porque a noção do não temas parece simplesmente o nosso Salvador dizendo: olha, vocês estão vendo o mundo, tudo, mas não tenham medo, que o Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu a morte, venceu tudo, ele é o Verbo de Deus. Está certo, essa é a noção principal. Mas não temas significa mais ainda no sentido de que depois que nós já estamos em Cristo, já sabemos que ele é o Senhor, o não temas não serve mais para convencer de que ele é o Senhor, nós já sabemos. O não temas agora, ele serve para nos mostrar que nós estamos perante o Criador. E em algum ponto da tua vida, tu vai perceber isso, vai cair a ficha. Nesses dias, quem me olha não percebe, não sabe. Nesses dias eu tenho orado para o Senhor e dito que eu estou aterrorizado. Aterrorizado com o quê, irmãos? Com o mundo? Estava, não estou mais. Mas por quê? Bom, primeiro pensamento é o que a palavra diz: ao homem foi ordenado viver uma só vez, até os fios de cabelo estão contados. Tudo que a gente pensa, tirando da palavra, é verdade. Olha, não tem nada que aconteça que o Criador não veja. Aquele anjo me encurralou em Porto Alegre. Ele estava me perseguindo o dia inteiro para ver o momento em que ele ia me encurralar, que eu não pudesse passar sem olhar para ele. O Senhor sabe tudo. Então, saber que é o absoluto, tudo bem. Agora, quando nós começamos a perceber que esse Deus é o mesmo Deus que apareceu para Moisés na sarça ardente, é o mesmo Deus que é fogo consumidor. Porque quando a gente diz assim: ah, é o eterno, só falta botar uma musiquinha de fundo, né? Aí a gente já vai para Romanos 8, que diz que nenhuma condenação há, tudo isso está certo. Nosso Deus, ele nos quer para vivermos como filhos. É, quem gosta de música vai tocar musiquinha de fundo a vida inteira, a eternidade inteira. Vai ter tempo para tudo, para trabalhar, para lazer, né? Para confraternizar, para festas, para tudo. Se chama vida eterna e abundante. Então não temas, mas quando a gente se dá por conta, irmãos, eu não sei se é igual para todos os irmãos, eu não sei, mas comigo está acontecendo isso. Esse Deus que é nosso Pai, é fácil falar, meu Pai, muitas vezes, e vou morrer me emocionando, aprendendo, recebendo que o Eterno é meu Pai, olha que coisa! Mas da mesma forma, nesses dias eu estou passando pelo ponto de transição, que termina quando a gente adentrar a glória. Então, quando o Senhor diz não temas, é claro que é para não ter medo do mundo, né? Mas, amados, eu tenho ficado aterrorizado em vir à presença do Senhor nosso Deus. Mas por que isso? Porque pequei, por causa do meu testemunho, vocês sabem. E glórias ao Senhor Deus, eu volto a repetir, né? Eu admito porque aquele que diz que não pecou, mente, e se mente, não recebe a salvação. Por isso que eu falo de irmãos para irmãos, fala a verdade, cristalina. Quem ouve duas, três palavras do pregador diz assim: ah, olha lá, o mentiroso. Eu conheço aquele lá. Peguei outro dia, ele estava lá duro no chão, caiu bêbado. Não, fala a verdade. Eu chego em oração dizendo para o Senhor Deus: Senhor, eu não posso esconder nada de ti. Eu não posso fazer rodeios. Eu não posso fazer retórica para tentar te convencer. Imagina, a retórica é aquela forma bonita, né? O pregador fala bonito porque é o Espírito Santo guiando, mas eu não estou tentando convencer ninguém, estou falando de irmão para irmão, de irmão para irmãos, da mesma forma para o Criador. Eu, quando vou em oração e está acontecendo agora, irmãos, aterrorizado, eu vou rapidinho e digo tudo para o Senhor Deus: Senhor, eu vim, foi muito fácil me ajoelhar e vir na tua presença. Agora estou aterrorizado. Às vezes até eu paro de falar em voz alta, falo em pensamento. Mas o que que eu vou fazer, meu Senhor? Tu és o Deus único. Só tu tens a vida eterna. Tu enviaste teu filho Jesus. E eu sei que eu estou justificado, que eu fui perdoado, lavado no sangue do teu Cordeiro, teu filho amado. O teu Verbo eternamente viveu contigo, vive e viverá. E assim vai, irmãos. Eu sei que tu permitiste todas essas coisas e eu não tenho palavras para te dizer, meu Pai. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou com medo de ti, eu estou aterrorizado. É claro, né, irmãos, por causa daquela vida de pecado e tudo, né? Aí eu digo para o Senhor Deus, e Ele está me ouvindo agora enquanto eu prego para vocês, que é o Espírito Santo guiando a minha voz. Eu digo para o Senhor Deus: ah, meu Senhor, se naquele dia que tu enviaste o teu mensageiro, um anjo, se naquele dia eu tivesse parado para pensar uma semana, de lá para cá eu não teria pecado. Aí o Senhor vai me orientando, me orientando, me orientando, me dizendo as coisas, pensando, falando alto, irmãos. Aí quer dizer que então, que naquele dia eu fui perdoado. Por quê? Porque o Senhor não vai enviar um anjo para quem não está em Cristo, para quem não quer o Senhor Jesus. E a minha tortura toda é de olhar para trás, uma vida inteira errado. Então quer dizer que 3 anos atrás eu fui perdoado. Olha como que nós somos fracos, irmãos. A palavra diz que o Espírito está pronto para responder todas as questões das nossas vidas, mas a carne é fraca. Quando a gente fala a carne é fraca, a gente só pensa num pecado aqui, no outro ali. Não, mas são todas as questões. E o Senhor várias vezes me mostrando, quer dizer que naquele dia, é o óbvio, 2020, 3 anos atrás, eu fui perdoado a minha vida inteira, que eu fico aí pensando, pensando, pensando, pensando, por que que eu fiz aquilo, porque não sei o quê. É o Espírito Santo dizendo: olha, tu tá pensando porque quer, já foi, já perdeu, não vai voltar, só vai aumentar teu sofrimento. Segundo ponto, isso aí é repetição. Por quê? Porque a palavra já diz que todo aquele que crê tem a vida eterna, já foi justificado, está perdoado. E eu ainda procurando e pensando na minha vida toda. Ah, então quer dizer que 3 anos atrás, é claro que eu fui perdoado. Por quê? Porque desceu um anjo. Mas todo aquele que crê está perdoado de todos os pecados, fui justificado, lavado no sangue do Cordeiro. Então quer dizer que hoje eu estou perdoado. Várias vezes eu tive que repetir esse pensamento em oração, o Senhor me coloca várias e várias vezes. Então, isso são exemplos simples, irmãos, para ver que o Senhor diz: não temas. Mas por que que eu estou aterrorizado na presença do Senhor Deus? Porque quando eu digo que eu venho me arrastando, é o cristão, todo cristão, que está buscando a face do Senhor. A alma, ela está como que se arrastando. Senão, não seria uma busca. A alma está sendo perseguida. A alma está buscando a face do Criador. Ou seja, é uma busca, é uma escalada. Então, se essa busca vai durar uma hora ou duas, ou três, como aconteceu com o ladrão na cruz, ou se ela vai durar décadas, é uma busca. Cristão que cruza os braços e segue um santo em vez de seguir o Filho de Deus, começou errado. Tem que seguir o Salvador que se humilhou, lavou os pés e se deixou crucificar. E na cruz ainda diz: perdoa-os, vocês sabem, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós já sabemos. E porque nós sabemos como tudo funciona, porque o Espírito Santo não desiste, está dentro de nós, vem novamente: não temas. Não temas porque Deus é maior, não temas porque é nosso Pai. E justamente por isso não temas, porque Ele não desiste, Ele está dentro de nós. As muitas vezes que eu pequei, eu volto a clamar para o Senhor Deus, dizendo: Senhor, eu estou aterrorizado na Tua presença. Como é que pode, Senhor? Eu clamei e Tu me concedeste. Porque é assim, irmãos, as muitas vezes em que eu errei, que eu caí, eu clamava e o Senhor Deus me concedia sinais. Alguns sinais eu revelei para vocês. O Espírito Santo falando alto, visões estão acontecendo. Pequenas visões agora. Que eu havia dito para vocês que visão eu só tive uma há muito tempo, mas agora pequenas visões. Tudo isso o Senhor Deus concede. E eu venho então na presença do Criador dizendo: Senhor, eu sei que tu me escutas, eu sei que tu estás aqui, tu és onipresente, onipotente. Não me importa mais ficar medindo se tu estás aí, não estás aí, se existe, não existe. Tu enviaste um anjo, eu falo assim para o Pai, né? Eu fico repetindo, mas não são vãs repetições, porque eu continuo conversando com o Pai. Eu quero dizer sempre para o Pai: olha, tu já me mostraste tudo. Eu já recebi tudo e eu sei que pela minha teimosia eu perdi tudo na vida. Mas sei também pela tua palavra que o teu objetivo não é nos deixar ricos aqui embaixo, é nos dar a vida eterna e abundante. Mas no meio do diálogo, porque para mim isso é um diálogo, o Espírito Santo respondendo, eu orando e imediatamente depois uma visão, um versículo da Bíblia, o Senhor falando alguma coisa, mostrando o meu passado, me alegrando com a presença dele em toda a minha vida, que eu achava que eu estava sozinho, rastejando. O Senhor mostrando que não desiste. A paternidade, não temas. Mas nós estamos na carne. E o bicho-papão vai se aproximando. E a palavra que não é palavra de pregação de prosperidade, mas é palavra de prosperidade, é diferente, né? Pregação de prosperidade é a vaidade do homem que vai dizer: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E a verdadeira prosperidade é a palavra nua e crua, o Senhor Jesus dizendo: é assim, venham, né? Neguem a si mesmos, tomem a sua cruz e sigam-me. E aí então nós vamos vendo que o Senhor, ele vai suprindo. Por que que os israelitas passaram tantos anos no deserto? Vocês sabem, pela teimosia. E tudo o Senhor Deus proveu na medida certa, mas eles não entendiam que a vida não é aqui. Aquilo é para salvação, é para seguir o mesmo Deus. E quando nós entendemos o que é não temas, é entender o processo de salvação que esse Deus está conosco, irmãos. Porque eu já estou sem chão desde o dia que desceu aquele anjo. Mas dia e noite pensando, e agora eu estou aterrorizado com a presença, porque eu penso: esse Deus que enviou aquele anjo, nosso Deus e nosso Pai, que a gente fala, né? Porque eu chego a dizer para o Senhor Deus: eu só posso te chamar de pai porque o teu filho unigênito disse, só por isso, senão jamais. Olha, irmãos, o Senhor Deus enviou o filho dele para dizer que nós somos também filhos e ele é nosso pai também. Só que para nós cairmos no não temas, para nós entendermos que nós não tememos nada justamente porque o Senhor Deus é nosso pai, nós temos que ir além, entender o que é isso. E nós vamos entendendo cada vez mais com os testemunhos, com as pregações, pelo ouvir da palavra, né, a nossa fé vai aumentando. Porque nós já temos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Já estamos salvos, o Espírito Santo está em nós. Mas agora nós vamos entendendo. Não é pregação da prosperidade. Não é só não temas porque o mundo é mau. Porque as coisas que tiverem a acontecer vão acontecer. É não temas porque o Senhor Deus é nosso Pai. E como Pai, Ele não desiste. Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo. Tanto é que em João 17, o filho diz para o pai que ele quer que nós sejamos um como eles são um. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, já está dentro de nós querendo ser um conosco. Pronto. Mas a carne fraca, muitas vezes, você sabe, né? Fica dividindo a glória do Criador. Agora, em outra pregação, se o Senhor Deus permitir, eu vou colocar o que muitos ficam dividindo a glória do Criador na questão dos santos, né? Pagamento de promessas. O culto a Maria, ter uma imagem de um santo e o Senhor Deus bem claro, literal, que não pode nem construir a imagem, de que o único intercessor é o Senhor Jesus. Nem Pedro é a pedra da igreja. E eu já contei para vocês que eu peguei um que, no privado, né? Ou ele me pegou ou eu peguei ele, né? Foi uma disputa ali. Chegou um momento que eu disse para ele: olha, amado, não dá, não dá, tu não estás lendo a palavra. Até eu quero memorizar, é fácil de lembrar. Olha aí, irmãos, Efésios 2:20, lembra? 220 volts. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E aquele lá dizendo que, olha, a igreja foi edificada sobre Pedro. Pedro é a pedra fundamental. Pedro é isso, Pedro não sei o quê. Todo o Antigo Testamento dizendo que nosso Deus é a rocha eterna e Cristo é um com o Pai. Ele é o nosso Deus e nosso Pai. A sombra de Cristo no Antigo Testamento. Cristo é a rocha eterna. Cristo é a pedra de esquina de toda a construção. Então a igreja que é fundamentada sobre Pedro desmorona, não é igreja. O fundamento é formado pelos apóstolos e profetas. E mais, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então tudo que nós somos como igreja, nós somos construindo a nossa fé em cima do que os apóstolos e profetas ensinaram. E ainda mais, com Cristo sendo a principal pedra da esquina. Eu não posso pegar os apóstolos e profetas, um versículo isolado aqui, outro ali. Todos eles testemunharam sobre Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina. Então não temas também por isso, porque nós estamos firmes na rocha eterna. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós seguimos a palavra, não construímos imagens. Porque a palavra diz isso, não nos curvamos para nenhum outro, porque a palavra diz isso, não podemos nem construir imagens, nem nos curvar para nenhum outro, nem prestar culto, nem adorar. Não pode fazer pedido, não pode conversar. Agora, com nosso Pai, a oração não é nem mesmo uma reza, é uma conversa. Chega a ser um diálogo. Para aquele que clama e pede, o Espírito Santo responde na mesma hora, fala alto. E aí nós vamos não somente crendo, como também sentindo a presença do nosso Pai. Um Pai que não apenas diz não temas, como ele também mostra por quê. Então, amados, eu gostaria que vocês pensassem agora, cada um em sua própria vida, e pensassem na palavra que vocês conhecem, porque é assim. Nós nascemos nesse mundo, cada um vinha com a sua vida, e o Senhor Deus enviou o próprio Filho. E em algum momento o Senhor Deus te chamou, deu um jeito na tua vida, chacoalhou e pense que são as tuas palavras aí. Lá vinha eu, nasci, infância, tudo isso me aconteceu. É o testemunho de cada um. Aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, e naquele dia eu tive que aceitar o Senhor Jesus. E aí hoje eu sou cristão, ou se tu és uma mulher, diga eu sou cristã, porque sei do meu Deus, é o meu Jesus, o meu Salvador. Nada me tira isso. Então, amados, pense simplesmente na tua vida assim, simples, nisso que eu estou colocando para vocês. E nisto que é a nossa vida, o nosso passado, aconteceu muita coisa. A história de cada um é diferente, mas a palavra é a mesma. E cada um que chegou agora aos pés do Senhor Jesus sabe que não deve temer mais nada. Porém, muitas coisas vão acontecer na nossa caminhada e agora o Senhor Deus, que é Deus, é Deus, não é homem. Ele vai se revelando para nós, para os seus. E nós vamos ficando cada vez mais perplexos. Nós vamos ficando cada vez mais surpresos. Eu tenho dito para vocês, esse meu testemunho eu tenho colocado de várias formas, porque eu tenho clamado, tenho dito e falo para vocês também, às vezes alguma coisa, eu digo para o Senhor: puxa, Senhor, como que eu não ia pecar tanto, errar tanto, que os meus pecados perante o homem não é ninguém, não está fazendo nada. Como que eu não ia pecar tanto? Se aos 4 anos, meu Pai, às vezes eu digo chorando. E digo para o Senhor Deus assim: olha, como se eu fosse te culpar, é impossível, tu és o eterno, eu não tenho essa intenção, eu sei que eu não tenho essa intenção, pela lógica, tu és perfeito. E eu sei de ti que tu existe, meu Senhor. Então eu não quero te culpar, mas tu também sabes tudo e eu sei que tu estás colocando as palavras na minha boca para que eu mesmo escute. Então eu choro e digo para o Senhor: Senhor, aos 4 anos de idade, então como que eu não ia pecar? Eu fui doutrinado por demônios, assim como todas as pessoas. A diferença é que eles apareceram. De um jeito ou de outro, eles apareceram para mim, até encarnados, testemunhos que eu tenho dado para vocês, quem tem escutado. No sonho, na vigília, durante o dia, encarnado, em percepção, através de poderes. Então, como? Eu dizendo para o Senhor Deus e chorando, né? Algumas vezes eu já fiz isso. Como, meu Senhor, então, que eu não iria errar? Como que eu não ia perder a vida inteira? Glórias a Ti que num determinado dia Tu me chamaste. O Senhor moveu céus e terra, eu não sei como funciona, eu sei que os anjos estão trabalhando. E depois de ter perdido a vida inteira com 51 anos de idade, eu aceito o Senhor. Foi assim com vocês, não pense que não. Quem está com a vida bonitinha e tudo, glórias a Deus, mas se não está sendo perseguido, não está buscando a face do Senhor, porque a pessoa é assim, amados, você sabe. O que que acontece quando vem um na calçada e dá um susto? Qual é o teu reflexo? É de sair correndo. Tu se afasta assim, né? É de sair correndo. Se vem um animal na tua direção, tu vai querer sair correndo. É fugir, né? Não é assim, amados? Então pensem comigo. A pessoa que não está buscando a face do Senhor não está correndo. Não tá, ela acha que não tem perigo nenhum, não tem nada, nada. Em alguns casos, Cristo vai dizer que vai vomitar essa pessoa, um morno. Então, se a tua vida está certinha, se tu é rico, se é milionário, se é casado, tem carro, tem as coisas que eu não tenho inveja. Glórias a Deus, que o Senhor Deus te abençoe mais ainda. Mas quem é cristão, sendo rico ou pobre, é perseguido. Está buscando a face do Senhor, está pensando no Senhor de manhã à noite. Quem é cristão, segue a Cristo Jesus. E Cristo começa dizendo que nós somos enviados como ovelhinhas no meio de lobos. Assim como ele foi perseguido, nós seremos. Então a reação quando vem um bicho, vem uma coisa assim, qual é a reação? É de fuga. Se vocês não estão buscando a face do Senhor, como que fugindo, então tem alguma coisa errada. Pensem sobre isso. Agora, o não temas é justamente para quem está buscando a face do Senhor, quem está se arrastando, está clamando. Por que que diz a palavra? ao mundo que foi dado, muito será cobrado. Quanto mais a gente avança na fé, mais riqueza a gente recebe de cima, mais é cobrado. Então, se tu tem mais um dia de vida, mais um dia para pensar, para clamar, para ler a palavra, para pregar quem prega, para trabalhar na obra. E eu tenho dado testemunho para vocês que esse Deus é Deus e é verdadeiro. Por quê? Porque ele diz que é amor e é amor mesmo. As tantas vezes que eu pequei, eu vim como quem dizendo assim, cara de pau, né? Então eu já venho na oração chorando, dizendo, muitas vezes cheguei dizendo, não posso te enganar, meu Senhor, tu sabes o que está no meu coração, mas para quem eu irei? E aí depois esse irmão aqui que vos fala, pecava de novo e dizia, Arthur, agora tu vai ter que voltar de novo na presença do Senhor. Por quê? Porque quando peca, tu não quer aparecer. Mas não tem como, ele já está te olhando, é o Senhor. Então vejam a diferença, eu estou colocando esse exemplo para vocês verem que quem está buscando a face do Senhor, de um jeito ou de outro, o Senhor Deus, o grande oleiro, vai transformando, vai puxando, ele está vendo que essa alma ela estava batizada, mergulhada no mundo. Mesmo aquele irmão que parece que a vida está certinha, a vida nesse mundo é carnal, nós nascemos no pecado. E o Senhor Deus diz que todos pecaram, todos têm que ser purificados, todos têm que buscar a face do Senhor. E eu estou dando testemunho para vocês que o Senhor Deus diz, não temas, e é para não temer mesmo. Não é porque eu vou fazer isso no futuro, é que aconteceu comigo. Muitas vezes eu caí, pequei, como se fosse com a maior cara de pau. Não, não é questão de cara de pau, é questão, não tem saída, eu sei que Deus é Deus, é o Senhor, até um anjo desceu, irmãos. E o meu sentimento de filho é tão forte que eu nunca, nunca fiquei apavorado por causa do inferno. Essa semana eu andei olhando um vídeo aí, até eu postei para vocês, né? Não sei se foi ontem, sobre o inferno. Tá começando a vir agora, aumentando mais ainda o temor ao Senhor. Só que nesses dias eu tenho ficado aterrorizado, irmãos. O mesmo Deus que apareceu na sarça ardente, em todo o Antigo Testamento e que sempre existiu, é nosso Pai. O que nos leva então ao texto que nós vamos analisar, porque eu li o texto principal da pregação, Lucas 7 e 47, mas agora eu vou ler o contexto. Eu vou ler Lucas 7, de 33 ao 50, comentando. E ali vocês conhecem esse texto, mas então agora nós vamos buscar mais ainda a face do Senhor nesta pregação com o nome Não Temas. Lucas 7, versículos 33 ao 50. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Então aqui, irmãos, o homem é assim. Ele vai olhar o outro e vai dizer, olha isso, olha aquilo. Olha esse cristão, quem olha não adianta, cansei de dizer, os cristãos dizem, olha, não olha para nós não, olha para Jesus. Jesus veio justamente pegar aqueles caídos e levar para o céu. E tem os mistérios, os pensamentos do nosso Deus que são mais altos do que os nossos, vocês sabem. Que muitas vezes o Criador ele não vai te dar riquezas aqui na terra porque ele não quer. Ele não quer que a terra veja, olha, aquele cara lá aceitou Jesus e está com uma limusine. Isso não é fé, não é fé. Agora, nós que aceitamos a Jesus, o Cristo, nós recebemos a salvação e recebemos comprovações, vejam as comprovações que eu tenho dado nas pregações, sinais, até um anjo desceu, mas o comportamento do mundo é assim. Então, lembrem daquela imagem que eu coloquei, pensem na vida de vocês, pensem nesses pontos simples. Por algum momento esqueçam dos fatos, cada um sabe que a vida foi difícil, cada um sabe da sua história. Mas pensem que lá vinha eu e de repente em algum momento eu aceitei o Senhor Jesus, mas eu aceitei por quê? Porque o Criador chamou, a palavra diz que nem isso eu ia poder fazer. Ele me colocou nas mãos do Filho. O Cristo diz isso, ninguém pode vir no Filho se o próprio Pai não providenciar. Então pensem nisto. Em algum momento, o Senhor Deus providenciou para que tu pudesses aceitar o Filho dele. Nós já aceitamos, já estamos caminhando com Cristo. Enquanto isso, o mundo olha para nós e diz: tem demônio. É, porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Agora veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então aqui é bom deixar bem claro, né, Matos? Pode ser que alguém que ainda não conheça a nossa fé, alguém que esteja aprendendo, vai pensar: olha, esse pregador diz que caiu aí no chão, bêbado um dia, e agora está dizendo que o Salvador fez isso também. Não. A palavra diz aqui que eles diziam que o filho do homem come e bebe, então está aí, ó, um comilão e bebedor de vinho. Porque o Senhor Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça na sua missão de salvação, caminhava quilômetros, as multidões atrás dele, ele pregando, pregando, pregando, sem saber a hora que ia ter uma refeição. E quando olhava ele se alimentando na casa de publicanos e pecadores, a imagem que eles tinham é: o senhor está lá, está comendo, bebendo vinho, coitado do senhor, né? Como se não bastasse, eles chegavam lá e vinham: olha aí, ó, esse que diz que é filho de Deus está no meio dos pecadores, da gentalha, no meio dos publicanos. Então é exatamente este o ponto que eu quero que vocês entendam. Vocês vinham levando a vida de vocês e desce. Não um ponto de mutação, não os desejos de fazer tudo certo aqui, não. Desce o Filho de Deus para fazer na tua vida um ponto de transição. A partir daquele momento que vocês disseram sim para o Senhor Jesus, e eu também, nós entendemos. Só que é muita coisa que o Senhor Deus vai colocando, é muita riqueza de cima. Então, naquele momento já aconteceu o ponto de transição. Por quê? O que diz a palavra? Todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O Espírito Santo vem, entra, na mesma hora entra. Está pronto. Mas a tua carne é fraca. A partir dali começa a tua batalha espiritual. Tu começa a perceber os valores de cima, os demônios começam a lançar dardos inflamados. Porque quem aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo, entra. Os demônios não podem mais vir. Mas eles continuam lançando dardos inflamados. A tua batalha espiritual começa. Esses dardos são muitas e muitas coisas. São seduções, são vozes, não vozes como as pessoas dizem: olha, está ouvindo vozes, está ficando louco. Não, não. São desejos, coisas que aparecem na tua mente, e se tu não vigiar, tu vai ver que tu acaba pecando porque tu não vigiou. Porque tu já conhece a palavra. São dardos inflamados. E muitas vezes esses dardos inflamados não vêm na tua mente. Vêm na mente daqueles que não estão em Cristo, mas estão à tua volta. Eles são movidos para te oferecer as coisas, para te errar. Quando tu aceitaste a Cristo Jesus, já começa o não temas, mas o Espírito está pronto. Ele já habita dentro da pessoa. Já aconteceu o ponto de transição. O que que é isso? Se fosse ponto de mutação, o que que é ponto de mutação? A pessoa na mesma hora vira um super-homem, né? Na mesma hora ganha uma limusine. Ah, olha lá, aquele lá aceitou a Cristo e não precisa nem ir na academia, o cara ficou mais alto e cheio de músculo. É a mágica do Espírito Santo. Isso seria ponto de mutação. Por que que isso não acontece aqui embaixo? Porque isso vai acontecer na glória. É, lá sim vai ser a mutação completa. Nós receberemos corpos glorificados. Nós conhecemos a promessa. Mas aqui embaixo não acontece o ponto de mutação. A ciência, o homem, tudo isso é bonito. A gente está buscando as coisas bonitas, melhores, mas quando a gente aceita o Senhor Jesus, nós sabemos que não há necessidade de mais nada. A mutação já aconteceu lá na glória. Em breve nós vamos para lá, vai acontecer toda a mutação. É corpo glorificado, não tem mais morte, não tem mais doença, não tem mais ladrão, não tem pobreza, não tem mais nada que seja do pecado. É a mutação completa. Agora aqui embaixo, naquele dia, quando tu disseste sim, quando eu disse sim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora é só tu, meu Senhor. Não tem mais imagem, não tem amuleto, não tem nada, nada, nada. Nada, nada mais. Não acendo vela, não faço mais nada, não pago promessa. Nesse momento, tu entregaste a tua vida para o Senhor Jesus. Tu não dividiste a glória do Senhor Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Ele que fez tudo, tudo foi feito por ele, para ele. Nesse momento, ele já enviou o Espírito Santo, já habita dentro da tua alma e já aconteceu ponto de transição. Porque o Espírito Santo é o penhor da promessa, ele está na tua alma. Por isso nós estamos selados para a salvação. O Espírito Santo é o selo de Deus. Todo aquele que crê tem a vida eterna na mesma hora, porque o Espírito Santo entra e sela aquela alma. O que que é o selo? É a presença de Deus. Onde tem Deus não entra demônio, aquela alma é de Deus. É o momento em que o Senhor Deus chacoalhou a tua vida, tu disseste sim, pronto. O Espírito Santo entrou e a tua alma já está nas mãos do Senhor Jesus. É o que diz João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Estão vendo, irmãos? Então, aquela imagem simples que eu pedi para vocês colocarem na cabeça de vocês enquanto estiverem ouvindo esta pregação. Vocês vinham vivendo a vida e em algum momento vocês disseram, assim como eu, que aceito o Senhor Jesus. O Espírito Santo entra. A partir dali, esta alma está nas mãos do Senhor Jesus. A tua alma, a minha alma. O Pai já nos trouxe para as mãos do Senhor Jesus. Quem? O absoluto, aquele que não erra. Quando eu falo com o Pai e falo com vocês também, o Senhor Deus me mostrou em espírito que Ele esteve comigo desde o meu nascimento. E eu lamentando para vocês, por causa de varoa, de dinheiro, e para o Pai também, né? Sim. Lamentando para dizer para o Senhor Deus, estou em temor, estou com medo de Ti, não pode ser, meu Pai. Veja, a vida inteira, aos 4 anos, como que eu não ia ser pecador se começou assim? Eu não quero te culpar, mas é fato, como que eu vou mentir? Tu viste, tu estiveste lá e tu me mostraste o teu livramento a vida inteira. Agora eu não chego a dizer para o pai reclamar, então por que que não me deu riquezas antes? Eu não chego a dizer essas coisas, não chego a blasfemar. Eu chego buscando migalha, dizendo, meu pai, me perdoe. Eu quero entender. Aí o Senhor Deus começa a mostrar que Ele, a vida inteira, me predestinou, Ele me guiou e me colocou nas mãos do Senhor Jesus. E o que que diz aqui? João 6,44, no final. E eu o ressuscitarei no último dia. Estão vendo, irmãos, o que que é o não temas? O Criador pegou a tua alma, Ele conheceu a tua alma, predestinou, foi guiando a tua alma até o dia em que a tua alma ficou assim aflita a ponto de dizer: agora chega, não, vou aceitar o Filho de Deus, eu sei que é verdade. Isso aconteceu comigo, né? E o meu testemunho vocês conhecem, e depois ainda pequei mais alguns anos, mas o pecado terrível não é o pecado como a maior parte das pessoas pensam. O pecado terrível que eu cometi a ponto de ter descido um anjo. É o pecado de dar as costas para o Criador. E isso acontece sem tu saber. Porque nós sabemos que Cristo é o Senhor, nós não queremos dar as costas para o Criador. O que que acontece? Nós ficamos muitas vezes buscando solução demais no mundo, eu quero, eu quero, eu quero. E não é. A nossa batalha não é contra a carne. Não é contra a carne no sentido de odiar, de ter inimigo, nós amamos a todos. Que sabemos que estão dominados por demônios. Sabemos que eles fazem o que fazem porque são guiados por demônios, assim como nós éramos. E a nossa batalha não é contra a carne no sentido de olhar as coisas do mundo. Eu quero, eu preciso. O Senhor vai conceder esse desespero pelas coisas do mundo. Eu estava assim. Ah, mas eu fiz tantos cursos, mas eu tenho uma palestra, eu ia ganhar 250 mil reais numa tarde só, em cada cidade. Eu ia ficar milionário. Eu estava assim. Tudo que é curso eu fazia. Chegou um momento em que lá na universidade, lá o monitor, ele viu que eu estava perdido, ele segurou nos meus ombros e disse assim: olha, Arthur, hoje tu vai para cá, ó, nessa porta aqui. Estava perdido, eu estava fazendo tantos cursos que chegou num dia eu entrei que nem um robozinho lá dentro, sem sentido, já não via sentido naquilo. E isso aí é a sedução do mundo. De alguma forma o mundo vai te puxar, vem a vida, vai, vem, toca, ficha, toca. Tem pessoas que eu amo muito que estão assim numa soberba e não sabem. Trabalharam muito, conquistaram as coisas. Aí eu vejo aquela pessoa na frente da piscina, tomando um vinho, comendo um bife e dizendo: essa é minha vida, olha que alegria. É, e falando comigo. E o que acontece? É o mundo seduzindo, ela não sabe para onde está indo. E o Senhor Deus mostrando para os cristãos, dia após dia: não temas. A nossa história é diferente. O Cristo não está derramando riquezas para te sentar. Pode ser que tenha um irmão rico, milionário, glórias a Deus, tudo bem, mas ele não senta numa mesa sozinho para dizer: olha, minha mesa de 5 mil reais, e fica olhando, adorando aquela mesa. E toca lá uma música erudita, como eu fiz muitas vezes, chegava a entrar em transe, como é lindo aquilo. Tu pode ouvir música, mas não, tu não vai construir uma casa, que é um castelo aqui na terra, achando que isso é o paraíso. Não é. Vai chegar num momento que vai desandar. Nós, em Cristo, viemos vivendo a nossa vida, mas em algum momento, Cristo, que é um com o Pai, nosso Pai, já chamou e Cristo nos recebeu. A partir dali, o Espírito Santo entra e nos guia. E o Senhor vem dizendo: não temas, não temas. Enquanto isso, o outro parece que está bem naquela mesa bonita, entre passeios, um dia após o outro, e ele está indo para o Lago de Fogo. E nós temos um Deus, o Deus que nos deixa, com certeza, sabendo quem ele é, né? Eu tenho mostrado para vocês, e agora nesta pregação, falo de novo. Nesses dias eu estou aterrorizado. Irmãos, não tentem saber, porque é difícil explicar, né? Eu não fiz ainda uma pregação sobre isso. Está acontecendo muito mais forte agora. Né? Eu não estou no chão de manhã à noite, eu não tenho energia para isso. Gritando, rolando no chão. A minha alma está sem saber o que dizer, o que pensar, e quando eu vou ver, acabou o dia. Eu que não posso muitas vezes ficar em pé o dia inteiro, porque o meu sono, conforme você sabe, não carrega como deveria. Então eu passo o dia ou a noite, sempre que eu estou em pé, pensando, buscando, e quando eu vou ver, cada dia é como se fosse aquele anjo descendo, eu sem saída. Então eu digo para o Senhor: o dia não foi bastante. Todas as respostas estão na tua palavra. É o Senhor Deus dizendo de novo: não temas, tu não pode dizer nada, tu não pode fazer nada. Ele é o Senhor do tempo, do espaço, da obra, de tudo. E esses dias, irmãos, eu estou tão aterrorizado, mas tão aterrorizado, que eu venho conversando com o Senhor, dizendo: eu tenho algo para te dizer, Senhor, eu não consegui ainda. E em cada oração, o Senhor me revela. Ele, tudo vem do Senhor, até a fé, tudo. Me revela o que eu tenho que dizer, as coisas novas que estão acontecendo na minha alma. Então veja essa imagem que eu coloquei na mente de vocês, porque é o que aconteceu. Vocês vinham vivendo, eu também. E comparem a vida de vocês com a minha, para que vocês recebam também o que a palavra já está comunicando há muito tempo, que esse Deus é nosso Pai. Várias vezes eu lembro: olha, não estou dizendo que eu pequei de montão só porque, ah, é o papai, Deus me entende. Não, não é assim. Vocês sabem. Não quero mudar a doutrina, a nossa Bíblia, a palavra do nosso Deus. Não, não é assim. Eu estou dizendo o que que aconteceu, estou dando testemunho. Pequei, pequei, agora não busquei isso. Então, já que aconteceu, estou dando testemunho também. O que que aconteceu depois? Muitas, Muitas vezes o Criador vem dizendo, dando sinais do perdão, da justificação. Por quê? Porque o nosso sofrimento, o Senhor Deus vê quem é que está buscando a face do Senhor e quem não está. O meu testemunho é para vocês entenderem a vida de vocês também. Desde os 4 anos de idade eu vinha caminhando, caminhando e lendo livros e buscando sem resposta. Mas quando era hora de abrir a Bíblia, ah, mas como que eu não abria a Bíblia se muitas e muitas vezes eu ficava maravilhado com os missionários, com os pregadores, com a palavra do Senhor Jesus pregada numa praça pública, às vezes eu chorava. Porque os demônios estão sempre doutrinando, sempre à volta. Enquanto a alma não diz, Senhor Jesus, eu te aceito, o Espírito Santo não entra. Não acontece o ponto de transição. Não acontece. E se o Espírito Santo não entra para habitar, aquela alma continua que nem uma folha jogada ao vento. Porque eu fui aos olhos dos homens como uma folha e continuo sendo aos olhos dos homens. Mas aos olhos do Criador, não. Nem aos olhos da minha alma. Porque a partir do momento que eu disse sim, acabou esse negócio de folha. É filho, é filha, é não temas. Então eu estou dando testemunho para vocês, irmãos, de todas essas coisas. Muitas vezes o Criador me mandando sinais. Agora estão acontecendo pequenas visões, amados. Amados, pequenas visões. E isso tudo porque existe um Deus que é amor, que é perfeito, zeloso. Que vem nos tirar desse mundo pecado, simples assim. E quando ele chama uma alma, é porque ele sabe que essa alma foi pescada, foi tirada do mundo. Primeira coisa que acontece com o cristão é o que acontece com o peixe quando sai d'água: ele morre para o mundo. E se a gente morre para o mundo, acontece tudo isso aí. Começam os lamentos, começa sofrimento, perseguição, sedução do maligno para voltar, dardos inflamados. Começa as críticas do mundo dizendo: olha aí o comilão, beberrão, né? Olha aí, está no meio dos pecadores. Olha, eu vi aquele cristão lá falando com aquele bagaceiro lá. Isso aconteceu comigo, né? Mas nós vamos atrás desses que precisam. É o Deus vivo, irmãos, que não erra. Muitas vezes. Eu me peguei dizendo assim: não pode ser, não pode ser. Esse Deus maravilhoso, eu venho, clamo, peço, ele mostra sinais, tudo para mim, mesmo depois dessa minha vida toda. E eu me alegro, irmãos, não pela pregação da prosperidade. O Senhor Deus não me disse: olha, agora tu vai ter isso e aquilo. Pelo contrário, o Senhor Deus diz: olha, um dos motivos foi porque tu não me buscaste. Se o Senhor Deus me fala assim alto que um dos motivos pelos quais eu perdi tudo é porque eu não aceitei o Filho dele, nosso Salvador Jesus Cristo. É porque eu não coloquei minha vida nas mãos dele. Ainda assim, por misericórdia, ele me mostra muitos eventos na minha vida em que ele esteve presente, me livrando, me guiando. Agora eu posso morrer. Então, esse Deus, muitas vezes eu tive que pensar: esse Deus que é Deus não erra. Quando eu aceitei o Senhor, o Espírito Santo me mostrou, tem uma lista imensa. Não sei se um dia eu vou fazer esse testemunho, é longo, de eventos sobrenaturais em que o Senhor Deus estava lá me livrando, começou aos 4 anos de idade. Aí eu pensei: se Deus não erra, não erra, não pode errar, é o perfeito, é o eterno. Eu não fico ensoberbecido, né? Ah, ele não erra, eu estou salvo. Deus me chamou, não posso pensar assim. Mas eu fico me consolando. Então eu me alegro tanto que eu não penso assim: ah, agora eu vou ficar rico, é meu pai. Não. Eu penso no que o Senhor Deus já fez. E o que Cristo disse na cruz: está consumado. Eu penso então, começo a me alegrar: está consumado. Em breve eu vou estar na glória com vocês. Quando eu penso então no anjo, irmãos, aí acabou, né? Aí eu fico sem chão de novo. Então isso acontece comigo, acontece com vocês. Pensem. O mesmo Deus que esteve no Antigo Testamento é o Deus que acompanhou cada segundo da vida de vocês. Quem não recebeu algo extraordinário, clame, peça. Está em Jeremias 33, versículo 3. Comigo tudo isso aconteceu. E nesses dias o Senhor Deus tem me mostrado que Ele é Deus. Eu não posso inventar palavras, não vou inventar nada para vocês, mas o Senhor Deus está me dando a noção de quem é Deus. Como que eu vou descrever se é recente agora? Eu estou aterrorizado, mas o que que tá, da onde que vem esse terror? Do Criador. Aí quem olha para minha vida, não vi aterrorizado nada. Eu vi tu descendo, subindo escada. É, não sabe como é que tá minha mente. Mal consigo entrar na presença do Criador. Eu tenho que fazer força para entrar na presença. Depois, então, é uma maravilha. O Criador vai esclarecendo. Mas o terror que está, irmãos, isso é o nascimento da água do Espírito. Não é coisa pouca, porque inicialmente era o medo do mundo. Agora, muitas vezes, eu fiquei com medo do Criador. Agora estou aterrorizado. Aterrorizado. E o Senhor dizendo: não temas, não temas. E quando a gente lembra da palavra, não só porque decorou, porque lembra. Mas pensa, é o próprio Deus dizendo: não temas. O que que o Senhor Deus está fazendo com a gente, irmãos? Esse exemplo que eu estou dando para vocês não é só um exemplo, não, irmãos. Está acontecendo comigo. Eu não faço questão de esconder, de mentir para vocês que eu pequei, que eu errei, que eu não sou ninguém, que eu não tenho como provar, descer aquele anjo, que eu não tenho como mostrar que eu estou aterrorizado. Aterrorizado, não, pecador. Esses dias eu te vi, tu pecou ali. Se tu tivesse temor a Deus, tu não teria feito aquilo. Acredite quem quiser, eu estou aterrorizado, não sei por que isso está acontecendo de forma completa, mas eu já estou recebendo do Criador o que a palavra diz. É o Criador dizendo: não temas. O que que significa isso? É o Criador, nosso Pai é o Criador. Nós estamos começando a perceber mais ainda a presença do Senhor Deus. Você sabe aquela pessoa que vai na oração para pedir, pedir, pedir, pedir? Muda, começa a conversar, já começa a sentir mais a presença. Começa a clamar, Jeremias 33, versículo 3, a pedir: Senhor, me revele, me mostre. O Senhor Deus está revelando mais da presença dele para mim, irmãos. Quando eu lembro que o Senhor Deus é o mesmo Senhor que apareceu para Moisés na sarça ardente, eu estou aterrorizado, irmãos. A palavra diz: não precisa, não temas, mas eu estou. É o processo, é o nascimento da água do Espírito. Isso está acontecendo. Enquanto isso, quem olha para mim é comilão, beberrão. Se eu resolver jejuar, vai dizer assim: ó, ele não come, é louco, tem demônio. É o que diz aqui, né? Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Não queriam prestar atenção na mensagem de João. Veio o filho do homem que come e bebe, dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha aí, irmãos, versículo 35. A sabedoria, nós já fomos justificados no sangue do Cordeiro, estamos recebendo agora a sabedoria que vem de cima. Por quê? Porque nós aceitamos, não é porque a gente pode. Não é porque a gente vai parecer bonitinho de limusine e mudou completamente, houve uma mutação. É porque espiritualmente nós já passamos do ponto de transição. No dia que nós dissemos que aceitamos o Senhor Jesus, aquele dia foi o ponto de transição. Nós estamos transitando já. A nossa pátria é no céu. Nós já somos filhos. Então, apesar do que o mundo olha na gente, a sabedoria que vem de cima é justificada por todos os seus filhos. Essa sabedoria está sendo apresentada espiritualmente em nós. Por isso que, apesar da lambança dos erros, olha o testemunho que eu dou para vocês, que errei, que não sei o quê, mas clamando, voltando, o Senhor Deus vai te santificando, vai te purificando. E ainda que externamente não apareça, por dentro, a sabedoria de Deus está justificando a tua alma. Porque tu já é filho, tu já é filha. Por isso hoje eu digo: eu estou aterrorizado, irmãos. Não tem nem como explicar o que está acontecendo comigo. É porque o Senhor Deus está transitando, conduzindo, levando a minha alma através de caminhos cada vez mais elevados. É claro, na carne, até com a idade a gente vai morrer. Não estou falando da carne, não é o homem que aparece musculoso, que vem uma limusine. Isso até pode acontecer, se o Deus permitir que eu volte a fazer academia, que eu fique milionário, mas não é o objetivo. Então, amados, o Senhor Deus, de várias formas, para quem busca, ele está dizendo: não temas, não temas. Vejam que eu tinha medo do mundo, temia o mundo. Depois, Passei a temer a Deus, já não temia mais o mundo. Depois perdi até o medo do mundo. Olha só o que acontece, o movimento da alma. Não estou dizendo que seja nessa ordem, mas aconteceu comigo, assim, tudo isso aí. Depois eu passei a ter medo de Deus. Não pode. E às vezes ainda tem. Só que agora, quando acontece, imediatamente o Espírito Santo ou me dá uma visão, irmãos, ou me dá uma resposta para eu não ter medo. Não é, não pode. O Espírito Santo chega assim, preocupado, parece que grita e diz: não faça isso, tu é filho, não tem mais medo. Aí eu engato na oração, diz: mas Senhor, olha os meus pensamentos, olha os meus desejos, ainda penso nisso, ainda penso naquilo, ainda penso na varoa, ainda não sei o quê. O Espírito Santo chega a falar alto, irmãos, até visão dá: não faça isso. Porque ter medo do Criador é o mesmo que dizer: olha, eu não confio em ti, meu Pai. Não é meu Pai, não é obra, não. Né? Tá acontecendo isso, irmãos? Então o medo já está sumindo completamente, mas o temor está aumentando. De tal forma, irmãos, que não é para ser assim, mas eu estou nesses dias, não sei se acontece com todos os irmãos, estou me sentindo no Monte Horebe quase. Quase isso. Num filme que a gente olha esses filmes incompletos. Quando Moisés chega lá na sarça ardente, às vezes eu paro, aquela sarça começa a pegar fogo, eu dou pausa. Começo a chorar. Eu estou aterrorizado, irmãos. Aterrorizado com a presença do Senhor. Mas não posso mentir para vocês. Eu estou balançando, sem chão, errando, indo de tudo que é jeito, mas conduzido pelo Espírito Santo. Não é de tudo que é jeito como eu quero. Não é de tudo que é jeito para quem olha de fora, né? Mas por que isso? Vocês entendem? Isso é para quem é filho, filha, para quem está clamando, porque nós não conseguimos. E olha até onde vai, não temos. O Senhor Deus chega num ponto em que Ele sabe que tu é filho, que tu é filha, e Ele diz: não temas, não temas. Se é processo, a tua carne é fraca, tu está sendo santificado, agora tu já melhorou um pouco mais, e eu busco mais e mais. O Senhor Deus colocando a minha alma lá em cima, irmãos. Eu passo vergonha de quem? De quem está me olhando? Não. Na presença do Pai eu me sinto envergonhado às vezes. E o Senhor dizendo: não temas. Olha, irmãos, porque Adão e Eva também começaram a sentir vergonha depois que pecaram, né? Tudo isso o Senhor Deus, a palavra dele passando pela minha alma. Olha que maravilha, irmãos. Deus vivo que fez o homem do pó e de lá até aqui está guiando o homem. Está guiando. Quem aceitar, sobe. É filho, é filha. Então, amados, a partir do momento que a gente diz sim para o Filho de Deus, o Espírito Santo habita, nós estamos selados. É não temas num sentido divino, não temas mesmo. Busque entender o que é um não temas. Porque eu estou dando testemunho para vocês, amados, que é verdade, o Senhor veio para quem precisa. Ele veio corrigir, ele veio transformar. Só que essa transformação ela é no tempo de cada um, né? O ladrão morreu na cruz. Então não é ponto de mutação, é ponto de transição. No momento que a gente aceita o Senhor, é não temas. Então vejam que até nesse momento em que eu estou aterrorizado, o Senhor me lembra de Hebreus 12, versículos 18 em diante. Por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então é claro que a palavra continua dizendo. Olha aí, pregador. Olha a paciência, a longanimidade do Criador. Olha o que o Criador fez por ti. E o que que diz aqui na sequência? Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Olha aí, irmãos, vocês estão entendendo agora por que que eu estou em terror? É obra do Criador. Tem que chacoalhar a tua alma. Busca a face do Senhor. Em algum momento vai acontecer isso com vocês. A minha alma aterrorizada começa a olhar para trás, mas e se buscar o Senhor Deus respondendo? Olha, 3 anos atrás desceu um anjo, é porque dali para trás foi perdoado. Então já exclui a tua vida inteira, o Senhor Deus dizendo para mim. Porque de 2020 para cá são apenas 3 anos, então quer dizer que eu estou preocupado quase de 3 anos na minha vida. É, então aí eu comecei a me preocupar porque desceu um anjo, mensageiro, direto da presença do Senhor Deus, em carne, flutuando, e de lá para cá eu venho sem chão e sem nada, sem posição, errando, até pequei, mas já diminuiu, o Senhor Deus já aliviou o meu fardo, já disse, já me deixou claro: olha, se desceu um anjo dali para trás, foi perdoado. E se o Senhor me chamou, se até um anjo enviou, e se chamou vocês, é porque está perdoado, justificado no sangue do Cordeiro. Aí o Senhor me lembra esses 3 anos que, apesar dos meus erros, ele vem me mostrando, mostrando, mostrando, mostrando. Olha só, irmãos, o Pai. Então agora o Senhor Deus está me colocando nos dias de terror, de temor, olha. A obra do Criador, Cristo, começou a obra, ele termina. Olha só o panorama que eu estou colocando para vocês, o que aconteceu na minha vida. Desde os 4 anos de idade, tá bom, o Senhor Deus viu, foi misericordioso, que a minha vida foi tomada, perseguida. Olha, uma criancinha começou errado. Os demônios nessa alma, né? 51, aceitou o Senhor, entrou o Espírito Santo. Continuei olhando para o mundo. Ah, eu já estava lendo a Bíblia, já estava pregando, o Espírito Santo é quem fala, mas ainda estava amando muito o mundo. O Senhor Deus, por misericórdia, entendeu, claro, Ele é o Senhor, Ele entendeu que eu, a vida inteira, vinha como um trem tomado, gostando demais do mundo, buscando as coisas do mundo, querendo saída, querendo dinheiro, querendo isso. Mesmo depois de ter aceito o Senhor, Ele entendeu que eu estava ainda obcecado e por isso, apesar do espírito estar pronto, a minha carne ainda estava fraca, seduzida pelo mundo, olhando, buscando o mundo. Então o Senhor Deus enviou um anjo. A partir dali eu fiquei totalmente sem chão e tudo, cheguei a pecar e tudo. O Senhor Deus continuou entendendo, continuou mostrando sinais, agora pequenas visões, irmãos. E nesses dias o Senhor Deus me coloca que é hora de ter o verdadeiro temor, estou aterrorizado. Aterrorizado, é tudo recente. Mesmo que não fosse a minha vida inteira, mesmo que fosse só esses 3 anos, parece que foi ontem que eu tinha 4 anos de idade. É tudo recente, porque o Senhor Deus está apresentando na minha frente a vida eterna. A palavra diz: não temas, mas tem que buscar. Quem está buscando está sentindo o Pai dizendo: não temas, está vendo? Até esse temor é o Senhor trabalhando na minha alma, é o selo do Espírito Santo. É a palavra dizendo que, como Paulo nos explicando, eu também tenho para mim isso, irmãos. O que Cristo começou na minha alma, ele termina. Mas não porque eu cruzo os braços, ah, não quero saber, não. Então, isso é para quem aceitou a Cristo. Se eu não tivesse aceito, é o exemplo que eu dei para vocês. Por que que eu estou 30 anos numa cidade pequena por questões pessoais? Porque eu tenho alguma bondade, alguma coisa, alguma missão no meu coração. Senão, eu estaria lá na minha casinha de praia. Não ia ligar para ninguém, eu ia ser pipoqueiro. Joguei mais de 30 anos da minha vida fora, por quê? Por causa desse meu testemunho. É verdade, esse mundo é uma batalha espiritual e nós temos que dar glórias ao Senhor Deus que em algum momento propiciou o principal, não importa se tu é pobre, se tu é rico, o principal, a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos salvos. Isso que eu testemunho para vocês, que esses dias agora eu estou aterrorizado, é a prova de que o Pai é nosso Pai, está preparando a minha alma para adentrar o reino no futuro. Como é que vocês vão estar, irmãos, quando chegarem lá em cima? Vocês e todo mundo. Vocês vão estar aterrorizados, olhando quietos. Por alegria, por certeza, nós sabemos que já no início os anjos vão deixar nós sabendo que estamos salvos. Então não vamos estar aterrorizados, mas vamos estar como que aterrorizados, ou seja, atônitos, né? Olhando assim. É isso que está acontecendo comigo, irmãos. Uma mistura de estar atônito, surpreso, com aterrorizado. Por que aterrorizado? Porque eu sei do meu passado. Eu sei a vida que eu joguei fora, eu sei, e esse Deus maravilhoso está fazendo tudo isso por mim, até o terror que ele está colocando na minha alma, é para que eu veja que ele é fogo consumidor. Para que eu veja o básico da fé. O tempo vai passar, a palavra vai se cumprir, toma jeito. É o Senhor Deus dizendo: me busca mais, tem que ir mais na presença do Senhor. Eu confessando para vocês até vezes em que era muito difícil até iniciar a oração, mas quando inicia, é o Pai. É o Pai. O Pai que corrige um filho, faz o filho ficar aterrorizado, chorar, clamar, e eu pensando no fundo da minha alma, já recebi tudo, tudo, tudo, tudo do Criador. Mas por isso que eu peço mais e mais e mais para que eu me aproxime mais do Senhor, porque eu não quero ter soberba agora, não quero. Porque se isso acontecer, né, irmãos? Olha aí o versículo 25: vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, lá no Monte Horebe, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, quando o Senhor Deus enviou Moisés, aqueles que rejeitaram não escaparam. Muito menos nós que estamos recebendo agora direto daquele que é dos céus. Eu tenho testemunho para vocês, Senhor Deus, agora, quando eu entro em oração, aconteceu já algumas vezes pequenas visões e o Espírito Santo falando alto, respondendo, e agora o Criador me coloca em terror, em terror. É como se o Criador dissesse: olha, não rejeita. Olha, porque olha, olha tuas pregações, tu tens falado a verdade. Mas olha o que aconteceu na tua vida. Veja, irmãos, né? Tá certo que a vida inteira é porque aos 4 anos já um demônio não foi assim com todos, né? Eu digo para o Senhor: olha, Senhor, um demônio veio, se manifestou e muitas vezes na minha vida tudo. Eu vivia anestesiado a vida inteira. Quando vinha oportunidades milionárias, eu largava com a faca e o queijo na mão, né? E eu dizendo para o Senhor: Senhor, aos 4 anos não pode ser, Senhor. E o Senhor Deus misericordioso, concordando, me dando sinais e tudo, tudo isso, irmãos. E agora eu estou em terror, como se eu estivesse, não como se eu estivesse, eu lembrei apenas, eu nem sei o que é aquilo lá, no Monte Horebe. E a palavra dizendo: não temas, porque agora chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, é tudo novo. Aos muitos milhares de anjos, misericórdia, irmãos, eu já vi um anjo. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, já estamos inscritos, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados. Por quê? Porque eu não minto, estou sendo verdadeiro, cristalino. Senhor, olha, olha o jeito que eu estou. Eu sei que tu és o Senhor, tu estás certo. Como que eu senti gosto por aquilo ainda? Como que aconteceu e não sei o quê? E o Senhor Deus fazendo a obra, irmãos. Nós temos que ser honestos com o Criador. E o Criador vai fazendo a obra, o grande oleiro vai apertando. Agora o Senhor Deus está me deixando em terror. Em terror, amados, como se eu estivesse lá na sarça ardente. Que é o mesmo Deus, a presença do mesmo Deus que estava lá, está aqui, está aí na tua casa. E muitos irmãos se ajoelham só para pedir, pedir, pedir, e não para vir na presença do Pai, para encontrar respostas que o Senhor Deus quer conceder para a tua alma. Ainda mais nesses tempos difíceis. Então, amados, tudo isso acontecendo. Agora eu vou retornar para o texto de Lucas 7, 33 ao 50. Enquanto isso acontece em nossas almas, nós que somos cristãos, esse cristão aqui aterrorizado com tudo isso, tem muitos que vão dizer: olha aí, esse aí é comilão, bebedor de vinho, e assim vai. Versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento. Vocês conhecem esse texto, né? Seu Jesus foi convidado, assentou-se à mesa na casa do fariseu. E aí tem uma mulher pecadora, note bem. Olha o meu testemunho, eu, pecador. Vocês também, amados. Uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa, o que que ela fez? Ela foi lá. Não era bem-vinda, né? Levou um vaso de alabastro com ungüento. Um vaso contendo algo que era caro, um perfume. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, até travou aqui, irmãos. E ungia-lhes com o ungüento. Então, aqui, amados, no versículo 38, essa mulher, ela sabe que é pecadora, sabe que o Salvador está lá, vai atrás. Enquanto isso, o mundo está dizendo: olha aí essa mulher aí, ó, né? Olha o outro lá é comilão, olha lá, aquele lá ele tem demônio. E essa mulher, ela é como nós. Nós sabemos, não tem nada, olha, vou mentir para quê? Até não cabe nas pregações, né, de tanto que eu pequei, de tantas coisas que o Senhor Deus fez. E aí a gente vem nessa existência pobre. Até o Senhor diz assim, lá em Isaías 41, versículos 13 e 14, nós sabemos que o Senhor está falando para Israel, mas para nós também. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é o Santo de Israel. Verme de Jacó, o que quer? O Senhor Deus está colocando o povo como um verme, como algo pequenininho. Vocês não sabem nada, nós não sabemos. É o Deus vivo que veio salvar a gente, a palavra toda dizendo: olha, Cristo morreu antes da gente aceitar. Muito mais agora ele nos ama que nós aceitamos. Por isso que quem aceita o Senhor Jesus está caminhando com Deus. O Senhor Deus sabe que nós somos pequenos, somos pó, basta-nos buscar a face do Senhor. E o Senhor diz: não temas. Tu, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, está dizendo para nós também. Nós somos pequeninos. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Olha aí, irmãos, olha o meu testemunho, irmãos. A vida inteira, que nem uma mosca, era para ser milionário e depois o Espírito Santo me mostra, até com visões agora, aonde que o Senhor Deus estava me guiando, a presença viva do Deus vivo, o eterno. Então, voltando, amados, aqui para Lucas 7, repetindo um pouco: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que o Senhor estava lá, levou o quê? Um vaso de alabastro com ungüento. E o que que eu coloquei para vocês? Somos nós ali, na figura daquela mulher. Ah, pregador, mas o Senhor Jesus não está aqui. Está sim, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele está no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. E o próprio Deus, que é o Espírito Santo, é Cristo, está dentro de nós. Ah, mas eu não tenho vaso de alabastro com ungüento. Tem sim. O que que tu está levando para Cristo de tão precioso? Tua alma, teu vaso, que a palavra diz, vaso de honra. Ungüento, perfume agradável, o que que é? A palavra de Deus que está dentro de ti. Se não está dentro de ti, se não está buscando, está morno, então não é vaso de honra. E o que que fez aquela mulher pecadora? E o que que nós, pecadores, estamos fazendo? Ela, estando por detrás, humilde, foi se achegando aos seus pés, chorando. Que nem eu, amados, eu tenho confessado para vocês, façam isso. Clamem, peçam, Senhor, me revele. Qual é a tua vontade? Mostrem que é importante. Fiquem aflitos, chorando. Ela sabendo que é pecador, sabendo que ele é bom, que é o Salvador, que é o Senhor, mesmo assim ela vem humilde. Por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Nós, em orações, nos pés do Senhor Jesus, estamos regando também os pés do Senhor com lágrimas, irmãos. Enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Aí, eu careca, aqui não dá, né? Mas, amados, até nisso o Espírito Santo fala. Eu enxugo as lágrimas, perdendo os cabelos da minha cabeça, mas com os cabelos da minha mente. Com o tempo contado que o Senhor Deus me deu, no tempo certo, eu acabo fazendo isso, glorificando o Senhor Jesus como ela. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Ora, nós curvados, chorando, clamando: Senhor, revela-me. Onde é que está o unguento, então? Chora, tem a lágrima, está glorificando o Senhor, está mostrando o sentimento nos pés do Senhor Jesus. Como aquela mulher pecadora, admitindo que é pecador, onde é que está o unguento? Está aí a tua vida que está curvada, o teu vaso de alabastro, que não é mais aquele arrogante se perfumando, comprando gravatas caríssimas e tudo. Antes, o teu vaso de alabastro, que é a tua alma, que é o teu corpo, a tua vida. Eu, muitas vezes, mesmo cansado, seja pelos meus pecados, pelos meus erros, seja porque não posso mais dormir, como se dorme normalmente, muitas vezes 3, 4 da manhã me arrastando para entrar em oração, me curvando, isso eu mesmo que jogar o meu corpo, quebrando o meu corpo, quebrando o vaso de alabastro, para que saia naquele momento um unguento, perfume suave e agradável que o Senhor Deus quer ver. Assim como aquela mulher pecadora, eu pecador admitindo que sou pecador. Assim como ela vinha por trás, aos seus pés, chorando, eu muitas vezes em oração, de madrugada, cansado, arrebentado, me ajoelhando devagarinho, já quando fecho os olhinhos, já cai lágrimas, já dizendo: Senhor, veja, eu aqui na madrugada, eu não queria entrar em oração, estava com medo de ti, irmãos, é forte, o Pai me puxando, e eu já chorando de alegria, antes mesmo de começar a orar, irmãos, regando os pés do Senhor Jesus com as minhas lágrimas, como aquela mulher. É forte, irmãos, o que acontece. E já enxugando as lágrimas com os cabelos da minha cabeça, ou seja, porque eu continuo a oração e as lágrimas cessam, os meus pensamentos da minha cabeça enxugando as lágrimas e o Espírito Santo colocando palavras e as lágrimas sendo enxugadas. E beijava-lhe os pés, e eu beijando os pés, porque reconhecendo o amor do Pai que enviou o Filho para me salvar e permitiu que tudo isso acontecesse, que eu, imundo, em qualquer circunstância, pudesse voltar e vir todas as noites na presença do Pai, sabendo que não ia ser consumido, sabendo que eu estava e estou sempre na presença daquele que se manifestou na sarça ardente, amados irmãos. E todo quebrantado de madrugada, então eu acabava fazendo o mesmo que a mulher pecadora, derramando o perfume, ungindo o Senhor, honrando o Senhor novamente com a minha atitude, porque eu poderia muito bem dizendo que se lixe, poderia muito bem estar dizendo: eu vou para a gandaia. Mas venho ano após ano errando, confessando pecados, vindo na presença do Senhor e recebendo a presença do Senhor, irmãos, é forte. E nesses dias o Senhor Deus está me deixando aterrorizado, irmãos. Ah, pregador, mas tu não é santo? Pois é. Se eu fosse santo, não precisaria do Salvador. Eu sou santo porque ele é santo. Eu choro muito por causa do contraste, da diferença, porque eu errei muito. Por isso eu preciso do Salvador. E porque eu aceitei, ele derrama santidade na minha alma. O versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Olha aí, moço, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Olha aí, moço. Assim também até matam, né, Os missionários, pregadores, pastores, isso está acontecendo sempre e vamos indo, né, irmãos? Há um tempo determinado, não temos. Mas o mundo está dizendo: olha lá aquele pregador lá, ó. Olha lá, diz que é de Deus, ó. Aquele lá é do capeta. Eles nem sabem. Nem sabem quem é o Senhor Deus misericordioso que faz tudo isso. Eu estou apenas testemunhando para vocês. Nem sabem. O fariseu estava lá no canto e falava consigo, pensava, né? Se esse daí fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Ela é uma pecadora. Porque não podia, né? Tinha lá os judeus com toda aquela tradição e depois o Senhor Jesus mudou. Uma mulher pecadora não podia tocar, eles passavam ao largo, né? E o Senhor Jesus é o contrário, ele veio justamente para estar entre pecadores. Lucas 7,40. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Versículo 41. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Então, aí, bem simples, né? Uma pessoa tinha dois devedores. Então, um devia muito e um devia pouco. Aí o Senhor Jesus pergunta: qual deles que vai amar mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Então, chega alguém que diz assim: olha, eu te devo 500 dinheiro. E o outro diz assim: eu te devo 50. E vamos dizer que tu diz assim: eu perdoo vocês dois, não precisa pagar. Qual dos dois vai te amar mais? Aquele que devia mais. Aquele a quem mais nós perdoamos. E o Senhor Jesus disse: julgaste bem. O que que o Senhor Jesus quer dizer aí? Que aquela mulher que devia mais, que era mais pecadora que todas, ela foi perdoada. Então ela, no meio de todos eles, é a que mais ama o Senhor Jesus no final. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que nós temos que chegar cristalinos, confessar nossos pecados, dizer: Senhor, tu está certo, eu fui imundo, como é que eu tive gosto ainda por aquilo? No meu caso, eu digo assim algumas vezes: eu sei que tu és o Senhor, tu enviaste um anjo, eu sei de ti, eu sei que eu estou errado, para quem eu irei, meu Senhor? Tudo isso está na tua palavra, está acontecendo comigo, para quem eu irei e como eu me esconderei, como poderei fugir de ti? O que eu farei quando eu estiver na tua presença, frente a frente, lá no céu? Misericórdia, Senhor, eu já estou na tua frente agora. Olha aí, irmãos. Então, admitindo tudo isso, o Espírito Santo vai mostrando a verdade. Vai mostrando que, olha, porque nós admitimos, que nós estamos buscando, Ele nos perdoa, Ele nos justifica, Ele nos transforma. E aí, enquanto o mundo está dizendo: olha lá, com um milhão, olha lá isso, olha lá aquilo, o Senhor Jesus está dizendo: tá aí, ó, esse aqui que admite que é pecador, que foi imundo e não sei o quê, ele sabe que a dívida dele é muito grande. Olha, é forte, irmãos. É o Senhor me dizendo de novo: está perdoado, pregador. Olha aí, é o Pai. É o Senhor Jesus dizendo: esse aqui é como aquela mulher pecadora, está admitindo a imundícia que foi, então esse aqui eu estou perdoando também. Agora, de todos que foram perdoados nessa sala, esse aqui admitiu tudo. E essa mulher pecadora, tem no coração dela um amor maior por mim. Por quê? Porque ela sabe o preço desse perdão. Olha aí, irmãos. Por isso nós amamos o Senhor Jesus. Eu tenho dado testemunho da imundícia que eu tenho sido nessa vida e o Senhor tem me guiado, tem moldado, tem chamado, até um anjo desceu. E nesses dias ele está me colocando em um sentimento de terror, mas num bom sentido, para que meu temor aumente, irmãos. O Senhor prossegue dizendo: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, o Senhor Jesus disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas. Olha aí, irmãos. Enquanto o mundo não quer nem saber, nem de ajudar um cristão, nem de pensar na palavra, Nós cristãos estamos fugindo do mundo, sofrendo, ainda que errando, regando os pés do Senhor Jesus com lágrimas. Esta regou-me os pés com lágrimas, a pecadora, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cansado de me beijar os pés. Olha aí, irmãos, o mundo não quer nem beijar o Senhor Jesus, não quer nada. E nós, desde que entramos na fé, não temos cessado de ir aos pés do Senhor Jesus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Assim nós também estamos derramando o que há dentro de nosso vaso de alabastro, que é a nossa alma, já com a palavra do Cristo Jesus, que é a água viva que já está se transformando em vinho, o vinho da vida, o vinho da felicidade, que é um unguento para o Senhor Jesus ver a obra dele sendo realizada em nós, a água, a palavra dele sendo transformada em vinho, e nós voltamos para o Senhor, ungindo os pés do Senhor Jesus, derramando o resultado. Eis-me aqui, Senhor, não sei o que está acontecendo. Isso é o resultado, isso já é o vinho. Quebrantados, porque fiz isso, porque fiz aquilo, ano após ano. E podia estar anos aproveitando a vida na gandaia, não. Estamos beijando os pés do Senhor Jesus, regando com lágrimas, ungindo com os nossos vasos de alabastro, quebrantados, derramando as nossas almas como se fosse um unguento, o resultado que o Senhor Jesus quer, o perfume agradável. Porque o vaso de alabastro, vocês sabem, era um recipiente naquela época que para tirar o perfume tinha que quebrar. E semelhantemente, nós, para derramarmos este perfume que o Senhor Jesus quer, nós nos quebrantamos em oração. Olha aí, irmãos. E derramamos o nosso perfume ungindo os pés do Senhor Jesus. Então, no versículo 47, por muitas coisas que eu não consigo contar numa só pregação, que o Senhor tem me colocado o que eu não temas. O Senhor diz assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque amou muito. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Claro, aqueles que amam tão pouco a ponto de rejeitarem o amor de Deus, o Senhor Jesus perdoa cada vez menos até ir para o lago de fogo. Aqueles que amam muito somos nós que estamos aprendendo com nosso Pai, o Deus vivo que é amor, está derramando do seu amor dentro de nós. Não é porque a gente pode, é porque Ele nos amou primeiro, Ele enviou o próprio Filho e nós simplesmente dissemos sim. Foi o ponto de transição. Está consumado. Transição por quê? Porque está consumado, porque o Espírito Santo está dentro de nós, temos a vida eterna. Então, cedo ou tarde, estas coisas têm que acontecer conosco. O Senhor Deus enviou o Filho dele. Nós recebemos o Filho. Quem é o Filho? É a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus entrou em nós. Tanto é que ele mesmo está dentro de nós, o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus único. E é por isso que os nossos muitos pecados nos são perdoados, irmãos, porque nós amamos muito. E podemos dizer abertamente que amamos muito porque é o amor de Deus que veio primeiro para preencher as nossas almas. Quando então, em oração, irmãos, quando a gente quebrantados, eu dou o exemplo das situações difíceis pelas quais eu estou passando para que vocês entendam as vossas situações. Quando eu chego em oração quebrantado, como se não tem mais o que entender, é um beco sem saída, eu sei que eu estou salvo, eu sei que eu entristeci o Espírito Santo, estou chorando aqui, eu acho que não tem mais respostas, mesmo assim eu venho derramar a minha alma nos pés do Senhor Jesus chorando. E isso é um perfume tão agradável para o Senhor que prova que o amor dele entrou em mim e eu estou derramando de volta o amor, adorando. E aí, em oração, o Senhor não somente diz, não temas várias vezes, como me mostra com visões, me aponta a palavra, diz, eu sou filho. Vai aumentando esse relacionamento. Que lindo, irmãos! Lucas 7:48. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Amados, como aquela mulher pecadora, irmãos, o Senhor dizendo diretamente para mim: os teus pecados te são perdoados. Amados irmãos, e os que estavam à mesa naquela época começaram a dizer entre si: quem é este? Olha a soberba, até agora não entenderam nada. Quem é este que até perdoa pecados? Amados, e eu a minha alma perguntando, indagando, né? Quem é este que de tão amoroso, insistentemente diz: tu tá perdoado, tá perdoado, tu é meu filho, criatura, vamos, siga. Como se eu não cresce, né, irmãos? Enquanto eles não crendo, eu apenas no modo de dizer: que Deus é este, que Deus maravilhoso. Eu não sei o que dizer para os meus irmãos nas pregações, parece que eu estou abusando, parece que eu quero pecar porque sei que não importa. Não, eu fui arrastado na minha escalada de fé, na minha batalha, já não me importo mais com o que perdi, com mais nada. Confesso a verdade, confesso os meus desejos, digo para o Pai, mas não tenho a mínima certeza disto ou daquilo, porque não sei os pensamentos do meu Pai e não faço questão, mas estou buscando, porque tenho certeza de uma coisa só: quem é este? Disto eu tenho certeza, é o Deus vivo de Abraão, Isaac e Jacó, irmãos. Não é que seja difícil, é imenso. É o ponto de transição que já aconteceu lá atrás, quando eu disse sim, porque o Senhor Deus já me viu, já te viu se arrastando. Se tu é pobre, se tu é milionário, misericórdia, irmãos. A palavra misericórdia, por que que eu falo misericórdia muitas vezes? Às vezes tem irmão que não entende, o irmão me perguntou, né? Há muito tempo um irmão me perguntou. É porque misericórdia, vamos lembrar o que significa. Misericórdia vem de miséria e coração. Aí tem ali, eu não sei falar os outros idiomas, mas vem daí. Misericórdia vem de miséria, córdia de coração. Por que que a gente pede misericórdia? Porque tudo que nós recebemos é por misericórdia. O Senhor disse que, olha, não adianta, sem Cristo não tem saída. Nós conhecemos só o pecado, tudo é bem bom, é gostoso, até que o Senhor Deus envia o Filho dele, chama e o cristão vê que estava no pecado. Ele vê, puxa, o que eu gostava não passavam de bolotas, as comidas que davam para os porcos. Eu quero, e ainda hoje em Cristo fica ainda esses desejos para trás, alguma coisa ainda fica. Misericórdia é isso. Misericórdia, ou seja, nós estamos numa situação miserável, achando que ainda quero isso, ainda que isso é miserável, frente ao que o Criador tem para nós, a vida eterna, perfeita e abundante. Nós já sabemos, quem é cristão sabe. Eu, um anjo, desceu, eu confesso a verdade, eu, apesar de saber, eu tenho sido miserável, vivido com os meus pensamentos de forma miserável. Por quê? Porque quem sabe que recebeu a vida eterna, basta pensar no que é a vida eterna e abundante. Nós que sabemos, se olhamos para trás, é miserável. Está querendo comer as bolotas dos porcos, porque, ah, mas não era boa a vida? Não, a minha infância foi maravilhosa. Mas a palavra diz que tudo aqui não é para olhar para trás. Tudo é como se fosse nada. Nós estamos numa miséria imensa quando a gente deixa de olhar para Cristo e olha ainda para as coisas que, sim, tem coisas boas aí no mundo, mas não é feito para ficar nisso. Então, muitas vezes eu digo misericórdia, por quê? Porque eu sei que eu estou na miséria, que nem aquela mulher pecador, eu sei que muitas vezes eu vim me arrastando nos pés do seu Jesus, pedindo misericórdia. Misericórdia é isso. É confessar e saber que tu tá nessa miséria, achando ainda que é alguma coisa, e tu estás pedindo córdia, estás pedindo o coração, o sentimento do nosso Deus. Não que a gente mereça, mas por misericórdia, o Senhor Deus vê a nossa miséria e no coração ele sente amor por nós. E foi por misericórdia que o Senhor Deus enviou o próprio Filho para nos salvar, irmãos. Olha só. Quando nós admitimos tudo isso, quando nós clamamos e pedimos os valores do Criador, como muitas vezes eu vim chorando, dizendo: Senhor, meu Deus, eu podia clamar e quem sabe ainda eu faça, não clamei como deveria. Eu já confessei até para vocês, irmãos, pela varoa, clamei já, mas não como deveria. Pela voltar a dormir, pelo ministério, ter um carro, não tem nada. Agora, em vez disso, eu venho chorando e dizendo: então, meu Deus, eu vejo que a urgência é clamar pela tua vontade. Eu vejo que eu desejei aquilo que não é da tua vontade. Eu não posso mentir para ti, chorando, irmãos, e chorando com uma toalha. Papel não enxuga mais. Eu já fico com uma toalha do lado ali. E assoando e clamando, dizendo: Senhor, eu não posso mentir para ti e não quero, porque é impossível. Eu não quero jogar na tua face, Senhor, esse desrespeito de pecar e vir de novo na tua presença, mas eu não posso. Eu estou vendo, a minha alma está sem chão, a minha alma está indo para tudo que é lado, o teu espírito está me chacoalhando. Eu estou vendo que os demônios estão furiosos, rugindo. Eu estou vendo, Senhor, estou chorando. Eu estou vendo a minha alma desejando isto e aquilo. Não posso mentir para ti, tu já leste os meus pensamentos antes de eu abrir a minha boca. E vai em clamor, irmãos, vou falando com o Senhor assim. Misericórdia, meu Senhor, então eu sei, tu enviaste um anjo, eu sei de ti, no mesmo tempo em que eu estou quase te dizendo: Pai, eu quero aquilo, eu quero pecar. Eu não disse, mas tu leste os meus pensamentos, meu Senhor, eu já pequei, já fiz aquilo algumas vezes. Mas eu sei de ti, então para quem eu irei? Eu já vi aquele teu anjo, ele veio para mim, me trouxe uma mensagem, eu respondi: misericórdia, meu Senhor, estou te pedindo misericórdia, então eleva-me, Pai. Mostra-me, Senhor, eu estou errado. A minha alma gostou daquelas coisas, eu estou errado, Pai. Mas tu não erras, tu enviaste o teu filho para me salvar. Cristalino, irmãos, isso é que é ser fiel e verdadeiro. Não é aquela falsa aparência de cristão, e o Senhor está me mostrando tudo isso que eu confesso para vocês está acontecendo, amados. Esse Deus maravilhoso é mais do que maravilhoso, porque a gente lê o Antigo Testamento, mas não vive aquilo. Imagine o Senhor Deus todo dia mandando o maná. É algo absurdamente maravilhoso. Ah, mas o maná, e eles que recebiam o maná reclamavam, não pensavam assim: olha, o próprio Deus está enviando esse maná. Eu tenho até o direito de dizer: puxa, estou cansado desse maná, mas faça com humildade, confessa teus pecados, diga. Não, eles fizeram diferente, né, irmãos? Então hoje, o Senhor Deus continua mandando o maná. Cristo que desceu do céu e o Espírito de Cristo está em nós. A palavra diz que o Espírito está pronto e a carne é fraca. Mas cada vez que a gente ouve o Espírito Santo, é como um maná, é como Cristo descendo a todo momento com a sua palavra. Ele é o pão que desceu do céu, o pão vivo. Amados, misericórdia, irmãos, é muito forte. É o Senhor dizendo para ti, para mim: os teus pecados te são perdoados, e mostrando por que que os nossos pecados são perdoados? Porque nós estamos buscando a face do Senhor, o Senhor que é amor. E por termos buscado a face do Senhor, o Senhor está mostrando para nós agora que esse nosso quebrantamento já é o resultado. Já é a prova de que o Senhor encheu os nossos vasos de amor e nós estamos derramando amor em oração. Nossas lágrimas de amor, de confissão. E o Senhor Deus colocando a prova viva de novo: olha aí, porque tu muito amaste, todos teus pecados estão perdoados. E o mundo dizendo: olha aí, quem que acha que é esse daí, esse Deus aí, ó, não vai fazer nada por esse aí, ó. Tá lá, noite após noite, se lascando em lágrimas. E já é o próprio amor do Criador que está sendo derramado, voltando para o Criador em confissão. Já é um filho, uma filha de Deus, na presença do Deus vivo, que em breve recolherá esse filho, essa filha, para a glória, para a vida eterna e abundante. Amados, é muito forte isso, irmãos. O Senhor Deus juntando tudo aquilo que a gente achava distante, porque muita gente entra na oração para pedir, pedir, pedir. O Senhor Deus agora colocando na minha alma, eis-me aqui, meu filho. Tu tá vendo? Tá tudo junto agora. Tudo está convergindo para o meu propósito. Eu tô te mostrando tudo. Em breve, meu filho, o Senhor Deus conversando. Todo aquele que crê tem a vida eterna, porque crê e se crê, busca a face do Senhor. E no final, nada mais importa, irmãos. Exatamente como aquela mulher. Lá estava o Senhor Jesus e muitos desconfiados, com muitas perguntas e perguntas, mas sem humildade. E a mulher, de tanto que pecou, chegou num momento que não pergunta mais nada, irmãos. Ela vem se arrastando humildemente nos pés do Senhor Jesus. Não cessa de beijar os pés, assim como nós não cessamos de orar, de vir aos pés do Senhor Jesus. Cada oração nossa são como beijinhos, como gestos de amor. Por pior que tenha sido a nossa atitude, as nossas vidas, o nosso passado, o Senhor olha para nós e vê, está vindo, humilde, está vindo nos pés do meu filho. É forte, irmão, está ungindo, nós estamos ungindo os pés do Senhor Jesus com o unguento de nossas almas. O perfume é agradável. Amados, é muito forte. Aí o Senhor está dizendo, está vendo? Tá vendo? Tu é cristão, o mundo tá te olhando, que tu tá aí, ninguém acredita. Eu não vou te coroar com ouro, nem limusine, nem nada, porque eu não quero que eles entrem. É só quem pedia, é só quem buscar. E olha aí a tua alma, como é que tá? Tu achava que não tinha nada, mas já faz anos que tu vem aí derramando o teu perfume, derramando a tua alma nos pés do meu filho Jesus. É isso que o Senhor Deus pensa, irmãos. Por isso ele responde: ah, amados, é muito forte, irmãos, saber que nós somos como aquela mulher pecadora, que ao fazer isso nós já somos a imagem e semelhança do Filho de Deus, que o Filho de Deus veio quase se arrastando. Não, ele é Deus, ele se humilhou até a morte de cruz, até lavar os pés dos discípulos antes de morrer na cruz. E nós somos a sua imagem e semelhança, porque mesmo aquela mulher, mesmo nós nos arrastando no meio da noite, chorando nos pés do Senhor Jesus, não estamos de forma alguma sendo humilhados espiritualmente. Pode ser que no corpo nós estejamos nos arrastando, mas na alma, não. Na alma, nós estamos sendo colocados no mais alto cume da existência, filhos do Deus Altíssimo, amados irmãos. Nós sabemos isso, eu dou testemunho pelas coisas que estão acontecendo, pela presença viva do Deus vivo de Abraão, Isaque e Jacó. Como pela promessa, vocês sabem que o veremos face a face, estaremos com Cristo Jesus, que é a expressa imagem de Deus eternamente. E hoje o Senhor diz para nós: a tua fé te salvou, amados irmãos. Agora é lágrima, fiquem na paz do Senhor Jesus.